coisa, primeiro tem que ter lugar. Como é bom lutar ao lado de alguém que é sempre vencedor. Ele nos ensina a usar as armas, é um maravilhoso treinador. Sua palavra corta como a espada de dois gumes, sua visão é penetrante como a força nuclear. Ele é o meu mestre senhor. Pra se vencer alguma coisa, primeiro tem que ter lutar. Como é bom lutar ao lado de alguém que é sempre vencedor. Ele nos ensina a usar as armas, é um maravilhoso treinador. Sua palavra corta como a espada de dois gumes, sua visão é penetrante como a força nuclear. Ele é o meu mestre senhor. A batalha ganha está, não tem como contestar. É só esperar o dia manifestar e a bandeira da vitória então levantar. É só esperar o dia que manifestar e a bandeira da vitória então levantar. Então levanta, é só esperar o dia.